rasgo meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde eu vou. Põe os óculos escuros, deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. No romance sem por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Pego a estrada, não sei nem pra onde.